Santa 3601, no contato radar da decolagem, sua para 0 direto letra após 2000. É, Santa, após 2000 pode voar a letra, e qual autorizado, qual nível? 3620. 3620, passando agora 2000, voando letra, tá? 3601. 601, chame Centro Recife em 125-1, alterna 133-25. 25-1-133-25, bom dia, obrigado, hein? Bom dia. Bom dia, controle Salvador, sem identificação. Desce para 4.000 pés, ajuste 1013. Está presente voando bom para interceptar a chegada bom. 063, desça para 2000 pés, ajuste 1013, livre de LS X-Ray, pistão 90, reporte estabilizado. 2, call the request, confirm my 10, descend to flight level 050, 281012, flying heading in top position to intercept Mari arrival. Bom dia, controle Salvador, acendo identificação, desça para 4.000 pés, ajuste 1013, autorizado, chegada ponto, voando a Lagoinha para interceptar a chegada. Voa bom, fica presente. 09972, confirming is to the street. Roger, descend to 2006, QNH 1013. There are 972, air conditions to maintain high speed until top position. Thank you. 597, inicie redução 280. Inicie redução para 280. 972, clear IOS X-ray, line up with procedure, report temperature, don't localize the course. Deixa para 2010, livre da região de altitude em Tulo. Ajuste Salvador no 014, autorizado final do procedimento LS X-Ray, número 2 para aproximação. 51, contato Favela na decolagem, subo para nível 360, após 2 mil pés direto Letra. Após 2 mil, Letra, 6251, muito grato. Ground 9972, complete approach, contact the tower 118.195. 118.975. Controle, alguma proximidade coordenada Mótima para 6251? Estimativo, guarde Mótima, 6251.